Sponge Market 982, would like to stay a little bit left of course the weather. About 060 for weather. Fine heading 060. Thank you. Bom dia, contato radar, Super Nível 380, perfil da EL. Perfil da EL, 30. Né? 890, vinha Antônio, 40 graus, com sinal de decolagem autorizada. Iniciando 380. Eu sei que o 973 na escuta. Ali mantém a pós. Ali mantém. Decolando agora 23, controle 0.8, bom voo. 208, tá 3290. Gente, mantém a ponta espera, federal. Controle, tá 3890, bom dia. 090 em contato radar, subo nível 330, perfil PUCA. Na PUCA são 3890, obrigado. Fly 980, Pacific Level 160, contact now, receive center frequency 12685 or 12545. 2685, 1255, American 90, good day. E 5973, decolada 26, controle 20.8, bom voo. 20.8, obrigado. Salvador é o Rio 5973, decolando a 64. 5973, contato radar, super nível 310, perfil Puka. E no perfil Puka para o 310, 5973. Dip 5594, controle. A 62 milhas nordeste Salvador, mantém nível 130, serviço radar terminado. Chama agora Aracaju, frequência 1203, boa viagem. Aracaju 123, muito obrigado, bom dia. Geral 970, livre decolagem, 160 com 11. Mas se você fizer decolagem, mas na 70, 160, qual? 11. Obrigado. Geral 9970, decolagem 28, controle 20.8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Geral 9970, decola, vai cruzando 2000 pés na bomba forte. Geral, controle em 20.8, ainda na torre. Opa. Muito bom dia, geral 9970, decolou, vai cruzando 2000 na bomba forte. Contato radar, super nível 340, perfil Momo, geral 9970. 340 no perfil Momo. Já 3153. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. Recife 5316, ação e identificação, prossigo para a chegada MAN, desça para 4000 pés, altímetro 9021, vigilância radar. Informo que Salvador opera instrumento, prioridade de 2500, teto de 700 pés. Graças, hein? Pelas condições, poderia confirmar a MAN no... a MAN 1, é isso? Chegada a MAN. Ah, mano, graças. E a pista operando no momento, já confirma? Pista 1-0 fechada, pista operando no momento, 1-7. Graças pela informação. Ok, tá previsto espera sobre a MAN, devido, aguardando as condições de melhorar. Entendi. Controle da polizaria pro desfoto para o geral mais nosso. Aguarde. Por escuta. Good. 890, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 1-2085, alterna 2545, boa viagem. 2085, para 2480, 2880. O controle é o 5973, possibilidade de Aracaju? Para o controle. É o Rio 5973, possibilidade de voar a Caju? Guarde. Rio 5973, passa nível 210, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2854? 12545, alternado. 2545, obrigado. Salvador, o 5316, pode manter a estrada em Aman na presente atitude? Altitude seria nível 170? Se for bom pro senhor. Pode manter um nível 150? Sim, sem problema, 150. Positivo, mantenha disponível 150, espera sobre a mão. 150 sobre a mão. 9970, passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. 2200, bom dia. Sua identificação, prossiga para a espera sobre Mari. Informa o nível que deseja fazer espera. Solicito 150 para espera. Gente, mantém nível 50, chegada para espera sobre Mari. 6200, contra. Desça para o nível 150, inicie espera sobre Mari. Gente, está cruzando agora o 250. Vai manter essa razão de descida sobre Mari aqui. Ok. O controle, pode manter o nível 230, não espero, o 6200? Esse nível só estará, deve estar por centro Recife. Esse nível já não é da Terminal Salvador. Qual o máximo, o nível máximo que eu posso manter na escuta do controle? Nível 160 para baixo. Bem, então eu mantenho 160. Gente. Salvador, Massaredo 2223, prossegue, informação pela. 2223, só identificação, previsto espera sob Bonf, nível 140. Ajustou o altímetro no 021. Salvador está fechado, esperando com o teto e o que são? Teto de 700 pés e visibilidade de 2 mil metros. Infinito, passagem de espera aqui, bom. Desce para 140, por favor. Positivo, nível 140 para espera. Positivo, pista 10 fechada. Viva Romeu. Sente pro Ciro, para a BR-324, detonando para a área perigosa de Camaçari. Na escuta do controle Salvador, a torre informa que está operando agora, Salvador está operando com 1000 pés de teto e 3000 de visibilidade, pista 17 molhada. Salvador, bom dia, 35316. Outro trip, prossiga. Bom dia, senhor. Nós estamos espera aqui na posição Aman. O senhor poderia atualizar a gente aí se tem alguma previsão de melhora das condições? Tá, já até passei pro controle que o teto tá bem melhor, as condições estão bem melhores. Visibilidade está aumentando, está em torno de 3000 para 4000. O teto ainda está em torno de 1000 pés, a princípio, mas a tendência é melhorar. E sem chuva no momento sobre o campo, porém a pista 17 está molhada. Gente, obrigado aí pelas condições. O 3 no meio. Prossiga. Bom, 1-4, consigo me transponde acionado? Bono 4, prossiga na proa de Bonf para chegada, mantenha nível 1900, ajusta o altímetro no 021, Salvador operando com teto de 1000 pés e visibilidade de 3000 metros. Entende, passarinho. Passarinho tem 5 minutos de espera com o Fernando Aracaju. Torre informa agora que estão operando com 1.800 de teto, 8.000 de visibilidade, pista molhada, sem chuva. Eles vão liberar o pouso na 17? Positivo. O Trip 53-16 prossegue para a 17? Afirma, senhor. Ok, tem intenção de uma modificação das regras descer para a altitude de tráfego? Afirma, já presente. Então, a regra de voo modificada, 10051,